os caminhos de Levi. A história conta, Gerson com a Timerari, juntos adorar. Das gerações que vêm, um legado sem fim. Arão e Moisés, guias de um povo em mim. Deusa dá quem oração a fé a renovar. Cidades de refúgio, a esperança se faz na história de um povo. O amor é capaz. Levanta, ó Israel. Unidos em adoração, vamos sempre viver. Levanta.